na passagem Francisco João. O exquisito nome da via foi vestido Francisco na perna, 30 metros. Quebrei a câmera, apanhei, mas na vida, como quem não consegue caminhar, ou para a vitória ou para a derrota. Um dia vamos caminhar juntos. Eu sei que não sou perfeito, porque se eu fosse perfeito, eu não te teria. Eu não te consigo. Eu gostava tanto de você. Beijos, 24 a noite é nossa, teve espaço de novo. Vai de Eliane para o Elton e Sérgio. Viridiana para Taninha, que está aniversariando hoje. A Lutânia, que é abraço super gostoso. E também para Osangel. E de Tânia para Sérgio. Boa noite a você. Sérgio. E a rua. Vem hoje. Um bom toque. Casa do Lavrador e Brega Chique. Agora, curta, a noite é nossa. Honda da região. Coloque à sua disposição todos os modelos da linha Honda. Motos potentes com todas as cilindradas que você desejar. A mais especializada em assistência técnica, oferecendo serviços com garantia e preços competitivos para deixar sua motoca novinha em folha. Brascar Moto aguarda sua visita para um cafezinho ou bate-papo amigável. Brascar Moto, fique é Itabuna Ilhéus. Mercadinho Central, com você nesta nova década. Melhores preços, maior futuro. Mercadinho Central, outra vez. Ajudando você a economizar. Praça Guilherme Silva, 134, Jaguapara. Quer visite a Casa Maçom. Lá você irá encontrar construção e ferragens em geral. Consulte os nossos preços. Casa Maçom, Praça da Feira, GPR. Ao chegar... Tomate. Sementes e tudo que você precisa para plantar e colher. Comage, Rua Barão do Rio Branco 56, ao lado do depósito de café. Fazemos qualquer negócio. Em frente ao Terra de Jaguaquara. Brascar Veículos, distribuidor Ford, coloca à sua disposição todos os modelos da linha Ford, Escort, Del Rey, Belina e utilitários, Pampa, F1000 e F4000, com nova atuação na área de assistência técnica. Brascar Veículos, Praça Coronel João Borges, 1, Fone 525-4151, Jequié. Se a vida hoje é tristeza, amanhã de certo será alegria. Se a vida hoje é alegria, não deixe de ser uma tristeza. Ah, seja amada ou amado. O importante é viver os detalhes. assim, detalhes da vida, mas ainda assim, a sua vida, um dia, a sua vida vai passar. Aí você tem que, de braço aberto, quando esse sol nascer, vai ter que viver com a cama na mesa, essa sua vida. Qualquer canto, com as canções que falam de amor, a noite é nossa. Boa noite.